Episódio 206 do Super Papo Seco, estamos de volta para falar sobre videojogos. Eu sou o Luís, estou acompanhado pelo Rui. Olá, Rui. Olá. O Pina está desaparecido. Hoje temos de volta o Diogo. Olá, Diogo. Boas. Oh, meu Deus, que honra. Estávamos a falar de borbulhas, não é? Enquanto... Tenho uma borbulha na testa. Tens uma borbulha na testa, é verdade. E o Rui, porque quando ele estava a fazer festinhas na cabeça, pois era. Percebi-me que ele tinha uma borbulha. Ele foi o meu spotter, já. Mesmo naquele ruim, ele tem lá uma borbulha. Exato. E ele não pode dizer que é mentira, porque é verdade, ele tem uma borbulha. É 100% verdade, eu vou com essa até à morte. Tens uma borbulha no remoinho do cabelo, que é tipo o top 10 sítios mais parvos para ser uma borbulha, não é? É que está mesmo no centro da ruim, ainda por cima. Tipo... É que é de género, uma borbulha existe para ser vista, não é? Para chatear. Não percebo qual é a cena. mas pronto. Vocês às vezes, isto pode ser demasiado nicho, mas vocês nunca têm tipo uma borbulha tipo na anca ou assim uma cena, ou tipo ao lado da perna? Pensei que ias dizer uma coisa muito pior. Ou na ponta do pênis. Não vou estar, mas nunca tem assim uma borbulha. Nunca sabe. Nunca tiveram uma borbulha noutro sítio estúpido tipo esse? Acho que já, okay. Já me apareceu assim. Já tive uma borbulha mesmo entre, basicamente não entre a unha, mas mesmo no início do dedo aqui, na zona da unha, super desagradável. Ok, isso eu nunca vi. Podemos todos concordar com uma coisa: qual é o pior sítio para pôr para ter uma borbulha? É no interior da narina. Ui, sim. Olha, que eu tive. Alguns aqui no meio. Eu tive uma borbulha. É o pior sítio. Eu tive uma borbulha na planta do pé. Mas tipo, isso é o quê? Isso é uma picada, não é? Uma daquelas borbulhas da adolescência. Sim. Pode ser uma picada, pode ser uma reação. Ok, eu estou a falar mais. São borbulhas, não interessa. Ok, mas uma picada é diferente. Uma picada. Eu também já tive uma na ponta do pé, mas eu estou a falar mais destas assim de aquelas nojentas da adolescência, estás a ver? Acne. Exame. Está de volta. Pá, eu não sei distinguir. Ok. Como é que eu distingo? Tu não vês. No final vês... do dia, uma borbulha é uma borbulha. Né? Tu não vês tipos de borbulha, não é? Não. Eu não vejo. ele é pimple blindness. Pimple blindness. Sim, muito fácil. Muito fácil dizer. Pimple. Super fácil. Saiu à primeira e tudo. Não é pimp blindness, isso é outra história. É o Diogo também é isso, não é? Também é pimp blindness. Sim, pimp blindness. Olha, Diogo, estás com ar saudável, como é que isso vai? É só se for de ar mesmo. Só ar, não é? De resto, não diria que estou incrivelmente saudável, tipo, mas estou a viver, coasting. Nice. A ver se aguento mais 5 anos, pelo menos. Meu Deus. Naquelas entrevistas, onde é que tu vês 5 anos? Vivo? É uma ideia. Espero eu. Mas olha, daqui a 5 anos, quando olhares para trás para estas gravações e vires que eu já cá não estou. Oh, meu Deus! Tu vais engolir essas palavras, Rui. Então, e como é que é? Os projetos da Nerd Monkeys? Short Game Collection, alguma coisa para anunciar novo ou nem por isso? Como é que isso vem? Bom, eu já tinha dito a última vez que cá estive, acho eu, que a Short Games Collection 2 já está a ser trabalhada. O plano é sair durante o próximo ano. Não era este ano de certeza absoluta, não é? Faltam tipo 15 dias, 16, sei lá. Exato. Mas a ideia é lançar. Temos um projeto ou um jogo feito por uma pessoa que eu estou mesmo muito entusiasmado por revelar depois quando isso acontecer. Temos também outros projetos que estão a acontecer ao mesmo tempo, que é, tivemos a fazer parcerias e colaborações com outras pessoas para tentar dar continuidade à mesma tech que nós temos com a Short Games Collection e trabalhar com outros indie developers para fazer e trazer coisas interessantes não só para a Nintendo Switch, mas para outras consolas. E temos uma série de jogos já planeados para 2022 em termos de publishing. Nice. Ou seja, o ano de 2021 foi a preparar para o ano 2022, e eu espero conseguir cumprir com o objetivo que tenho, que é pelo menos todos os trimestres de 2022 eu ter uma novidade para, para vos trazer. Boa, Yeah. Que nice. Ok. E tens tido tempo para jogar jogos? Sim, agora que não faço o papo seco. Estás sem tempo. Mas sim, tenho tido mais tempo a jogar, até porque a Xbox Series X é com o Game Pass continua a ser a console que eu agora dou mais uso. E estou a apontar para ali porque ela está ali, eu estou a olhar para ela. Claro. E a cena é... Eu agora, como já tenho amigos na consola, a quem eu convido e posso jogar, eu, mesmo antes deste episódio, eu estava a jogar o Way Out online com um amigo a quem eu convidei. Boa, ele recebeu e tu... recebeu o convite e jogou comigo. Ok. Então sim, tenho jogado mais, mas também tenho lido muito mais. Eu já falo do livro, se calhar, que ainda não acabei, mas estou ok. Olhem, antes de falarmos de tudo isso, bora falar sobre comentários, que houve alguns na semana passada. Nós especulámos um bocadinho sobre, já nem lembro qual era bem a questão, mas era quem é a mãe do Bowser Jr. Ah, sim. Não é? Ah. Tens alguma teoria tu? Eu pensava que o Diogo ia sacar uma resposta de repente. Tu que não ouviste as teorias, quem achas que é a mãe do Bowser Jr.? Rosaline. Ok. Ok. Yeah. Ok. Yeah. Portanto, ok, ser humano presente já no. Mas no ela universo. É mágica, tipo, tem bem magia e graças e o poder das estrelas e assim. Okay. Ela pode se transformar numa Bowser, né? Tipo, não conheces os kinks das outras pessoas. É só porque o Bowser Jr. é super parecido com o pai, mas os genes vieram todos de lá. É? Mas com magia tu podes clonar. Rafael Pina, eu vou espero que não tenha sido um parto natural, é só que eu tenho a dizer, porque aquela carapaça cheia de picos não deve ser muito. E aquela carapaça, os picos não são logo à nascença, eles demoram algum tempo. Sim, e são picos de leite, ainda caem depois. Exatamente. Estás a ver quando eu percebes? Eu retiro o que disse, afinal faz todo sentido. Rafael Pina disse: eu vou arriscar e assumir que Bowser, à semelhança dos dragões de Komodo, é capaz de partogênese, ou seja, tem a capacidade de criação de embriões sem a necessidade de fecundação de um macho. Por isso, sendo assim, é a Bowser. Porque não? Acho que é uma teoria. Quer dizer, não há necessidade de pronomes, é tipo... É só Bowser? É Bowser. É Bowser. É a entidade Bowser. Bowser, yeah. É a entidade, é. É possível. Então, se a Nintendo não nos esclarece estas ardentes perguntas que nós temos... Mais ou menos, porque existem algumas teorias que apontam para a Rosaline, tendo em conta o... Ah, existe mesmo? Existe. Ah, ok. Mas acho que foi o Game Theory, acho eu. Portanto, há de ser uma teoria parva. Ok. Mas que tem piada. Sim, mas acho que tem a ver com, tipo, fazer bué de zooms em certas coisas na história e o caraças, etc. Enfim, já não me lembro, mas não tenho a certeza se era estes personagens em particular. Okay. Não interessa, sabes? Claro. Não interessa, porque esta nova teoria do Komodo Dragon é muito mais interessante. É muito mais interessante. Eu, pelo menos, acho que já estou convencido. Eu acho que é isto. Como é que se chama? Partogênese. Nunca tinha ouvido esta palavra na minha vida. Não. Quando eu for grande, quero fazer partogênese. RetroG disse: a Nintendo confirmou no verão que tem interesse em fazer mais consolas mini. Especula-se que em 2022 seja lançada a Nintendo 64 Mini. Qual é a vossa opinião sobre estas consolas? Eu acho que enquanto não sair uma Wii Mini... Não estou satisfeito. Wii Mini, sabe, Wii Mini com uma Wii já é tão pequenino, não é? É tipo não, mas mais pequenino ainda, tipo também de um SD card. Que é para ser proporcional. Como é que eram os nunchucks? Os nunchucks. Como é que eles seriam? Seriam assim? Tu agarravas? Tinhas um. Era tipo um porta-chaves. Excelente. opinião sobre estas consolas. Eu tenho a NES e a SNES Mini, gosto muito delas, estão com uma camada de pó indescritível em cima delas, não estão sequer ligadas numa televisão, tenho-as só por coleção. Mas joguei-as um tempinho, tipo, acho que joguei um tempinho e depois nunca mais olhei para elas. Yeah. Eu gosto que elas existem, mesmo assim. Tem piada como item de colecionador. Sim, eu estou um pouco mais ou menos como tu. Yeah. Eu joguei bastante da NES, mais do que da SNES, curiosamente. Se calhar porque tinha mais jogos que eu não tinha jogado nunca. Mas eu gosto da existência das consolas no sentido em que eu não gosto de ter tipo, várias televisões em casa. Eu tenho uma televisão e interessa-me ter algo que eu possa ligar facilmente lá e estou a jogar todos estes jogos mais antigos. Tipo, pá, eu gostava de ter uma GameCube mesmo. Eu gostava de ter a consola, mas eu não tenho como jogá-la naquela televisão. Yeah. Portanto, isso para mim, tipo, se no entanto saísse uma GameCube Mini, era day one. A cena para mim é que a Switch já lançou no online Nintendo 64, portanto, se para mim eu rumei um pouco as NES e a SNES Mini porque tenho acesso àqueles jogos, aconteceria um bocado o mesmo com uma Nintendo 64 Mini, acho eu, para mim. Yeah. Em que eu tenho acesso fácil aos jogos pela Switch, não sei se preciso de uma Mini. Queres saber um truque parvo que eu faço então para este tipo de cenas que estás a falar? Que é verdade, eu só tenho uma televisão e não tenho serviço de televisão, já sabemos disto, já falei disto quantas vezes, certo? Só uso para consolas. Yeah. Mas tenho a Xbox da sala e a Xbox do quarto, ok? pouca coisa. Sim, é a Xbox One, a primeira mesmo de todas. Mas que agora, com o cloud service, tipo, é fuck all, tipo, não interessa, tipo, pois, current gen, okay, da consola mais antiga, yeah, é incrível, yeah, tipo, yeah, mas yeah, vá, recuando, vá. Onde eu quero ir é, no quarto, eu tenho um projetor barato para caraças, tipo, yeah, imagina um projetor de chineses, tipo, é isso. Mas tem coaxial, RCA, okay, tem HDMI e tem VGA. Ou seja, não há praticamente nada que tu não consigas ligar, yeah, de consolas, yeah, okay, retro, e estás a jogar num ecrã de, sei lá, pá, 1,20m, 2m, talvez, yeah, depende da distância que tu colocares. Ah, isso é uma boa solução. Quem é que não gosta de projetores? Não sei quem é que deveria não gostar, mas... Te imagina, estás aí a curtir na GameCube, ligado diretamente ao projetor e está ali a bombar, tipo, opá, não é a melhor experiência? Não é a melhor, yeah, experiência, não é a mais... fiel, se calhar, não sei o quê, tipo, caguei, é um projetor, estás a ver? Tipo, estou no quarto a curtir com a parede inteira. Não, isso é uma boa solução, por acaso. Yeah. Yeah, é. Para mim, lá está, é que existem efetivamente, tipo, gadgets que o pessoal já inventou e coisas que eu já vi online com muito boas reviews de ligação HDMI para todas estas cenas. Pá, mas na verdade é tipo, muitos deles custam tipo 100 euros e cenas assim, tipo... Gastei 30 libras. E, pois, exato. E a minha cena também é tipo, eu não tenho, pois não tenho a certeza absoluta se tipo, está-me a falhar, pá, a latência vai estar exatamente no ponto, essas cenas todas. Pá, portanto, não sei. Acho que... Isso é uma boa solução, por acaso. Mais uma vez, eu não estou à procura de fidelidade nesta circunstância em particular. Até porque muitas das vezes hoje em dia, o que eu faço mesmo quando tenho alguma coisa, eu dou uso de emulação. Ultimamente mais o RetroArch. Uhum. Por isso, yeah. Ok. Que agora está disponível através de browser, ainda não experimentei. Ok. Tu agora consegues usar o RetroArch. Via browser no, tanto na Xbox como tipo PCI, afins e o graças. Ainda não experimentei essa cena, mas já me disseram que funciona muito bem. Estou ansioso por experimentar. Sobre anúncios no YouTube, nós falámos brevemente sobre a quantidade estúpida de anúncios que às vezes se apanha no YouTube. O João Gomes disse: a Twitch está carregada de anúncios a meio dos streams também. A única diferença é o caso. É caso sejas subscritor do canal, 3,99€ por mês, salvo erro. Não te aparece publicidade nesse caso. E o Cláudio Augusto ainda disse que o YouTube Premium, 5€ por mês, não há anúncios. É verdade, mas... Mas há anúncios do YouTube Premium. que é uma seca. Não há anúncios. Não, há anúncios para o YouTube. Sim, há anúncios para isso. Está-me sempre a fazer pop-up. Yeah. É melhor do que alguns anúncios que me aparecem, porra. YouTube. Sim, é fácil, é só rápido. Tornou-se insuportável o YouTube. Está um bocado, está um bocado. Está mesmo chato, já. Está mesmo chato do género, tipo, pá, o YouTube Premium não é assim tão caro, mas depois vai dizer, não, é isso que eles querem que eu faça. Yeah, Eu também, pá, não quero ter mais serviços mensais, mano. Seja qual for a solução, eles ganham, porque este é, para eles é tipo, é o negócio perfeito, é, estás farto de anúncios, pagas a cena que lhes dá dinheiro diretamente. Não estás farto de anúncios, aceitas, então é tipo, ok, desta vez... Passámos de ter anúncios que passado só podiam ser até 5 segundos, depois, ok, podem ser mais, mas podes fazer skip. Agora tens anúncios atrás de anúncios em que muitas vezes não podes fazer skip no primeiro. Yeah. Tens que ver para aí 15 ou 20 segundos de um, para depois só no segundo é que podes fazer skip passado 5. Yeah. Tipo, é mesmo chato. Eu, como uma grande maioria dos youtubers que eu sigo estão no Nebula, eu paguei uma subscrição de um ano, custou-me para aí 16 dólares, ou caraças. Que isso? Ok, o Nebula é uma plataforma de vídeo em que vários youtubers se juntaram para criar uma alternativa ao YouTube, com uma solução que é subscrição. Ou seja, tu subscreves ao serviço e eles dividem isso entre eles. Ok. Essa subscrição entre eles. E o valor varia. Eu acho que paguei 16 dólares. Acho que houve malta que já pagou 24, houve malta que já pagou 12. Eu não tenho bem certeza como é que essa cena funciona. Não, por ano. Ah, ok. Estava a ficar assim. Sim, por mês. Por ano. Não, acaso. Por ano. Ou seja, eu já nem lembro, deve estar a acabar a minha subscrição, mas é género, tipo, por ano, é ridiculamente baixo e como eu sigo muitos youtubers que estão lá nessa plataforma, acaba por ser valeu-te a pena, né? Yeah. É, valeu a pena e não levas com ads, não há adsinhos, aí é fixe. Pois, pá, não é um ad, ok? Tipo, sim. Isto é só uma recomendação pessoal. Yeah, eu nem sequer sabia que isso existia. Mas... Nebula. Yeah, também não conhecia. Yeah. Nebula App. E que são dos... Se não estou em erro, não tenho certeza, estão envolvidos com os mesmos gajos que fazem Curiosity Stream. Porque eu comprei o Nebula e eles ofereceram-me um ano do Curiosity Stream. Portanto, vou assumir que isso é mesmo. Pelo menos existia um negócio. Yeah. Yeah. E eu adoro documentários, portanto, fiquei a ganhar ainda mais. Portanto, está-se bem. Yeah, eu não sei se cheguei a dizer isso na última vez, mas o meu filho agora já está numa fase em que gosta de ver uns videozitos. Nós tentamos ver o mínimo possível, porque aquilo que é viciante as fuck para um bebê. Yeah. Mas quando ele vê uns vídeos, tem que sempre contar com uns belos anúncios unskippable, ou tem que ir a correr para o comando skipar um videoclipe qualquer. Agora está-me a acontecer só videoclipes tipo... asiáticos, tipo, não sei porquê. Okay. Dá uma a música. Parecem bastante indianos. Tipo, uma música de 3 minutos, sei lá de onde, não sei de onde aqui que é. E se não fosse opção, fica a dar. Yeah. Mas sabes qual é a razão porque elas fazem isso? A mim já me aconteceu um documentário inteiro. Epá, é para inflacionar as views, imagino eu, não é? Exatamente. Exato. É para inflacionar as views. Yeah. Porque contam como views. Pois, contam como view. Okay. Yeah. Yeah. Absurdo, mano. Yeah, não fazia ideia, contava como vi isto também. Yeah. Mas um documentário inteiro é um documentário incrível. É qualquer coisa, tipo, porque eles estão a assumir que toda a gente vai dar skip, mas vai, se calhar não, se calhar há sempre alguém que vai apanhar ou vai pôr, não sei sei lá qual é a lógica. Carlos Duarte diz: entre Sega Genesis e Mega Drive, qual o melhor nome e porquê? Isto é tipo Sophie's Choice. Não há dúvidas. Para mim não há dúvida Mega, também. Mega Drive. Ok, aqui eu tenho que... Sega Genesis não vale um corneto. Peço desculpa. Não, desculpa. Genesis não vale... Não, não vale um corneto. Mega Drive. Mega Drive. Sega Mega Drive. Eu tenho Mega Drive. Não, para já... É incrível. Existe uma história nas consolas de Sega que é... Sega qualquer coisa. Certo? Sim. Uh-huh. E sim. Sega Saturn... Sega Saturn também é um excelente nome, mas... Sega Master System também? Sim. Master System vai mais dentro da Mega Drive, né? Tipo aquela lógica de qualquer coisa. Porque é incrível, excelente. É um nome incrível. Sim, eu acho que os dois nomes são ótimos. Eu tenho uma inclinação para a Sega Genesis. Acho que Sega Genesis é um excelente nome. Não, incorreto. Pronto. De todas as coisas que alguma vez disseste aqui, Rui, esta é a pior. Esta é a mais factualmente errada. O estranho. Okay. Então, mas e a SG-1000? Hã? Isso é um tabaco, isso é tipo. SG-1000 é antes da Master System. O que é SG-1000, man? Yeah. SG-1000 é. Isso é da Sega? SG vem de Sega? Eu assumo que sim, não é? Sega. Mas é uma Master System. Mas parece uma Master System branca, tipo, okay. É um precursor da Master System. Ok. E também há um. Aqueles cartuchos da primeira Master System. Uhum. Eu, se não estou em erro, acho que era uma SG que usava também esses cartuchos espalmados, uns cartõezinhos, tá? Em vez, okay, de ser um cartucho inteiro, era, okay, um cartão. Okay. Eu acho que é daí que vem essa retrocompatibilidade. Mas não tenho a certeza, ok? Ok, the more you know. Mas ainda bem que podemos concordar que Sega Genesis é melhor. Não. É assim, eu não digo que é um mau nome, ok? Sega Genesis não é um mau nome. Mas Sega Mega Drive, por razões nostálgicas e por... Não, nem é por razões nostálgicas. Até os americanos dizem que Mega Drive é um mau nome. Exato, estás a dar o pior exemplo. Os americanos é tipo, tem que ser tudo mega, qualquer coisa, super, hiper. E é Genesis do quê? Daquela consola, não sei. Não interessa. É Genesis, sei assim, tipo. Não. Que agradável. O meu disco de backups de 10 teras chama-se Mega Drive. Boa. Yeah, mas isso faz sentido, lá está, isso é o que tu dás a algo que é útil, é assim, tipo um pisa-papéis útil, é tipo, yeah, ok, tenho aqui uma Mega Drive, é mega, é uma drive, mas é mega, é tipo, olha, as minhas dúvidas, esta é grande. Assim, Sega Genesis é bonito, é assim, é a Genesis de qualquer coisa. Ok, então, mas, então... Qual era o nome? Porque tens a Sega Genesis, uhum, tens a Sega Saturn, uhum, não é? Tens a Sega Dreamcast, yeah, não é? Yeah. Então, qual era o nome que tu batizarias a seguir e antes também com o Master System? Tu dizes Master System, tu estás... Master System não. Master System é engraçado, mas que é mais valor nostálgico. O que é que vinha a seguir a Dreamcast, não é? Tinha que ser a Nightmare. Sega Andromeda. Ok. Ou Orion. Orion. Fancy. Olha, eu estou a gostar de me distrair. Dreamcast é um nome já muito estranho. Eles, mas eu adoro o nome Dreamcast. Sim, eu também gosto. Eu adoro o nome Dreamcast. Eu também gosto, mas é um nome estranho. É literalmente uma das minhas consolas favoritas de todo. Acho que é capaz de ser a minha consola favorita, ponto final. Uma Dreamcast Mini é que eu aceitava mesmo. Era qualquer coisa, sem dúvida. Yeah. E era uma boa homenagem à plataforma. Mas a Sega tem feito só mau trabalho. Existem as consolas mini, mas eles estão a mandar aquilo para fora. Yeah, para mandar isso para outras pessoas tratarem, o que é. A Sega quase que jurou, tipo, cross, tipo, que não iria fazer mais hardware. Então, de certa forma, estão a cumprir com a promessa que eles fizeram. Tipo, nunca mais, vocês trataram-nos mal, agora não. Jay Belo, último comentário. Vocês influenciaram-me a, pela primeira vez, comprar uma consola da Xbox. Bem fixe. Já ganhamos, já está. Já ganhamos, tipo, já está. A comissão a cair para mim, tipo, eu vim neste episódio para ganhar a comissão. Aproveitei um deal da Series S com oferta de 6 meses de Ultimate Game Pass e Catano, que tem tanto jogo interessante, desde Halos e Forces até aos indies, Sable, Dicey Dungeons, Dodgeball Academy, etc. Só preciso que os dias tenham 48 horas para poder jogar tudo. Pergunta do dia. Pronto, quer dizer, esta parte já é o... Acaba este tema. Mas já, eu acho incrível a Series S e, portanto, estou com o J-Bell. Pergunta do dia. Durante os Game Awards anunciaram novos jogos. Bem, isto quase que já é notícias, mas podemos atirar, podemos atirar para, para Game Awards, mas não há stress. Podemos juntar a pergunta na altura em que falarmos sobre isso também. Já agora, já falamos sobre este comentário. A semana passada também convenci esse tal meu amigo com quem estou a jogar agora a comprar uma Series S, aproveitou um desconto de 25% que estava a ver aí num shopping. Nice. E agora também não quero outra coisa. Porquê? Porque a consola é incrível. Para mim é uma consola mais que óbvia de se comprar, mano. É tipo super mais barata que o que é que tem andado aí. É só a ideia de que, ok, posso não vir a jogar os jogos com a mesma qualidade que uma Series X ou uma PS5, etc. Mas tem streaming. Não, tipo, eu jogo os jogos com a consola da Xbox One. Tipo, os jogos da geração atual. Tipo, já não há. Basta ter uma boa ligação à internet. Por isso, para mim, há vários fatores. Para já, sempre quis ter uma Xbox. E senti mesmo que agora era o momento para fazer isso. Pá, e também já tive essa cena que é, ok, agora apetece-me jogar Halo, nunca joguei, apetece-me jogar Gears, apetece-me jogar Forza, joguei pela primeira vez. Forza é tão bom. Que é excelente. E começar aqui, e também há aquela coisa que é um bocado o lado future-proof da cena, que é, eu vou querer jogar olha, quero tanto jogar que já nem me lembro do nome, mas o novo jogo da Bethesda, o Star, Starfield. Obrigado. Eu vou querer jogar isso day one, e esse jogo vai cair no Game Pass day one, e é tipo, pá, porque não? É mesmo daquelas cenas que eu vou querer estar lá no lançamento e posso estar não por uma questão só monetária, ou estritamente monetária de... eu não tenho 70€ para dar, ou eu não tenho, ou eu não sei se vou gostar ou não vou. Não, é tipo, tens no serviço, tens o serviço, jogas. Não há nada a perder. Isso é ótimo, esse aspecto é ótimo. Obviamente existem outras coisas, a sensação de ok, aquele jogo desapareceu, eu não cheguei a jogar, é pena. Também, pronto, há aquele aspecto de ok, durante uns, acho que é uma semana ou duas semanas, os jogos que saem do Game Pass estão em promoção, o que ajuda. Também é fixe. Não sei, é pura e simplesmente é uma ótima consola que eu acho que tenho dado muito mais uso a ela do que tenho à PS5 ultimamente. Exatamente. A seguir isso é a Switch, porque não é tipo qualquer sítio. Tem sido a consola que eu uso mais, muito mais do que a Switch, muito mais do que a PS5. E se a Nintendo autorizasse a ter o xCloud na Switch, é pá, isso era tão bom. Era tão bom. É bom sonhar. E com uma cena de 5G, tipo, punhas um SIM de 5G no próximo modelo da Switch Pro. E fones no comando também era fixe, era uma cena porreira, tipo, de ligar os meus fones ao comando. Mas, eles agora já têm suporte Bluetooth na Switch. Sim, que funciona super bem, não sei se experimentaste, mas é... Não, nunca experimentei porque... Só tem um delay de quase um segundo, é espetacular. Ok. Pelo menos com os meus. Enfim. Ok. São esses os comentários da semana passada. Obrigado, houve bastantes, foi fixe. Deixem mais, deixem um olá ao Diogo, deixem correções. Pois. Jogos que jogámos. Eu posso dizer que não joguei grande coisa para além de Fights in Tight Spaces. Continuo a jogar esse jogo e a gostar muito. Exato, era isso que eu tinha a perguntar. A tua ideia do jogo mantém-se? Mantém-se, estou a curtir bué. E não joguei mais nada. Ou seja, é isso. Não tenho novidade nenhuma. Porquê é que foste para esse jogo já agora? Como é que foste estar aí? Porque eu sou grande fã do Into the Breach. Não sei se já jogaste o Into the Breach, Diogo. Não joguei. Um jogo de estratégia com invasão de aliens roguelike. E disseram-me, ouvi tantas comparações entre esse jogo e este, do Fights in Tight Spaces, que eu quis basicamente tirar-me para aquilo e andava a acompanhar o desenvolvimento daquilo, aquilo já estava em beta há muito tempo e saiu agora em dezembro oficialmente, quis-me tirar aquilo e é realmente algo muito parecido. Eu até mandei uma mensagem, Diogo, tu vais-me ajudar. Eu sou um louco que mandou uma mensagem, tentei mandar uma mensagem aos developers pelo Twitter. Eu conheço pessoalmente um deles. Ah, é? Ok. Por isso é que eu estava-te a perguntar. Olha o que fiz. Eles são de onde? Eu não sei de onde é que é este developer. Na Inglaterra, se for a pessoa que eu estou a pensar, okay. Quer dizer, eu conheço uma pessoa que está envolvida, que esteve envolvida no projeto, a publicar o projeto e a fazer isso tudo acontecer, por isso não sei, sei que ele não é o programador do projeto, mas sei que está envolvido na cena. Pá, não, eu estou a gostar muito daquilo, é, ticks all the boxes, para mim, de jogos de estratégia muito calculados e tens de ponderar muito o que é que tu vais fazer, gosto muito desse aspecto. Só que a única crítica que eu tenho em termos de gameplay é que há um botãozinho que é o Y na Xbox que faz skip ao teu turno. E já tipo umas 4 ou 5 vezes eu carreguei sem querer no skip e fode-me o turno todo. Tipo, estraga-me tudo, morro. Ou levo Então só precisa de uma confirmation box. E eu tipo, já me aconteceu tantas vezes, fico tão frustrado, tipo, foda-se, como é que é possível? Estava-me a correr tão bem e estás tipo. Estás mesmo a ver o fim do nível, tipo, foda-se, agora fazer isto, e depois aquilo e aquilo, tipo, xadrez, estás mesmo tudo bem calculado, e depois de repente, sem querer, carregas no Y, por uma razão qualquer, e skipa e levas um tiro e morres. E é tipo, foda-se, não acredito que fodi a merda do turno com isto. Eu fiquei tão frustrado com isto que mandei uma mensagem, não faço ideia se eles olham para aquela conta ou não, se é gerido pelos gajos que fazem o jogo. Mandares, disse ganda props, que eu estou a curtir bem do jogo, obviamente, não estou ali para destruir o jogo, disse estou mesmo a curtir o não tenho nada de mal a dizer, mas só um bocado de feedback, tipo, vejam lá, se não é possível porem um prompt, ou darem-te a hipótese de fazer um remapping e porem-te o skip noutro sítio qualquer que não faça com que eu clique sem querer naquilo, ou um prompt de que tens a certeza que queres skipar este turno. Estás a ver? Parece-me feedback construtivo perfeitamente saudável. Sim. Eu só queria, tipo, não queria parecer um louco, mas só queria dizer isso. Tipo, se aquilo tivesse uma confirmaçãozinha, eu não fodia o jogo constantemente, tipo, sem querer. É que eu acho curioso. Mas, diz. Desculpa, estás a jogar em Steam? Não, Xbox. Ah, ok. Bom, há aqueles comandos de acessibilidade gigantes, sabes? Podes experimentar. Podes mudar para um desses. Epá, preciso de um qualquer comando em que o botão de skip esteja do outro lado da sala, estás a ver? Neste caso, esse aí acaba por ser um bocadinho isso. É engraçado porque, bem, eu não joguei o jogo, portanto não faço ideia se que faz sentido, mas não é um botão que eu me imagino usar nunca. Não sei se é algo que alguma vez tive assim? Necessidade. Fazer um skip epá, muitas vezes tu tens que fazer porque já não tens moves para fazer ou não queres fazer mais. Então é o botão que tu carregas quando acabas o turno. E eu carrego, tu carregas de facto muitas vezes. Às vezes está ali tão perto do outro botão que epá, eu engano, tipo, não sei se é um brain fart, o meu lizard brain está associado ainda com outro jogo qualquer que joguei parecido e às vezes em vez de, não quero skipar, mas skip sem querer. Foda-se, é muito. Ok. Não joguei com comando. Mas de resto, pá, estou a continuar e vou continuar e tenho certeza que vou dar muitas horas de jogo àquilo. E estou com pica de ser tipo Natal e ser aquele jogo confortável que vou jogando. Mas Diogo, e tu? Jogaste alguma coisa? De certeza que jogaste muita coisa, mas alguma coisa que tenhas jogado? Eu vou dizer uma lista e vocês escolhem o que é que eu quero. Okay. Então, eu joguei o Boyfriend Dungeon. Desculpa? Okay. Boyfriend Dungeon. Boyfriend Dungeon, sim. Ok. Aqui quebrou um bocado. Joguei. Unpacking. Eu quero saber esse. Joguei o Skatebird. Ok. Joguei o Halo. No novo? Eu também vou querer saber a tua opinião sobre esse. Não vais querer saber a minha opinião sobre isso. Agora quero mesmo saber. Estás a brincar? Spiritfarer, porque eu estou a jogar muito lentamente esse jogo. Ok. Uhum. Também gostava de saber. Townscaper, porque eu conheci pessoalmente o developer, mas eu gosto de boé. Está no Game Pass, não é? Eu quero ir ver Eu já saquei. Já o conhecia. Eu já devia ter jogado. Eu acompanhei o desenvolvimento deste jogo durante muito tempo. Eu também no Twitter estava a ver sempre o progresso deste jogo. É engraçado. Ele teve cá em Portugal, para um Game Dev Camp. Okay. Ele aproveitou a viagem que nós pagamos acho que foram tipo à praia, estava a ter coisas e propôs à mulher. Sério? Então essa cena ficou-me sempre, para sempre, a ficar na minha cabeça. Isso foi em que ano, lembras-te? Tenho, bem, perdi noções dos anos, tipo, com o 2020 partiu um tempo. Sim, sim. Tetris Effect, porque é incrível. Uhum. Forza Horizon 5, porque, claro que sim. Matrix Awakens, eu joguei mal, ficou disponível, eu estava mesmo à espera que a porra do countdown terminasse. Isso também e o Way Out, porque estou a terminar o jogo, o Way Out agora, com o amigo que claramente, Tetris, a Way Out, todos esses já ouvimos demasiado. Eu diria Skatebird, muito rapidamente. Eu também já falei sobre o Skatebird, desisti do Skatebird em tipo 10 minutos, infelizmente. Tu estás a curtir? Em 15 minutos. Ok, pois, exatamente. Eu estava à espera de uma coisa muito mais fun, muito mais colorida, mais visualmente interessante, e o que acabei por ter é um jogo um bocadinho janky e visualmente abaixo das minhas expectativas, enfim. Não quer dizer que não seja fun, mas não era o que eu estava à procura quando eu vi Skateboard, a pun, e estava a dizer, isto vai ser bué da marada, vai ser tipo um Tony Hawk de passarinhos, e não era. Por isso, a minha opinião é um meh. Também, exatamente. Acho que infelizmente é a reação de toda a gente a esse jogo. Tipo, alto conceito, alto. Gostas de passarinhos? Os passarinhos são bem das giras. Quando estás a selecioná-los, eles estão ali tipo a olharem para, nem passarinhos. Tá? Mas pronto, fazer um bom jogo de skate é difícil, claramente. A física é bem lixada. O que me faz ainda mais admirar o Tony Hawk. E Unpacking, também já falamos bué de Unpacking, mas só para saber a tua opinião. Sim, mas eu gostava de saber a opinião de Diogo. César, curtiste, imagino. Eu adorei, é absolutamente incrível, é uma obra de arte, recomendo 100%. Eu estou aqui também, está pouco a pouco a subir para, na boa, topo do ranking para mim de jogos do ano. Para mim é tipo, vê-se que é uma coisa extremamente cuidada, com muita atenção, com uma narrativa por trás de interessante. Tem umf, e essa é a minha review. Tem umf, tem umf. Portanto, o outro é mé, este é umf. E Halo, tu jogaste multiplayer ou single player? Eu joguei multiplayer, então só para prefacing, ok? Para dar aqui um pequeno toque. A razão pela qual eu adorei o Quantum League, ok? É porque trouxe um elemento de muita estratégia a um first-person shooter, que é um género de jogo que eu jogo mal que tolho, sou terrível, ok? Sou mesmo muito mau, e que em geral eu não gosto porque é muito frustrante para mim. Então em comando também ainda mais frustrante geralmente, se bem que no Halo está muito bem conseguido. Só que eu jogo mesmo muito mal e não consigo tirar prazer do jogo por minha culpa, não por culpa do jogo, porque o jogo claramente está bem feito. Mas eu não funciono bem com FPS e não joguei assim tanto. Vou tentar novamente, vou ver se deixo de ser noob, mas não parece que isso vá acontecer nos tempos mais próximos. Mas gostei do que vi, achei que consigo ter um olhar crítico, mesmo sendo incapaz de o jogar decentemente. Mas, por exemplo, Titanfall foi o jogo anterior de FPS que eu joguei muito mais e que diverti-me. Multiplayer? Multiplayer, eu não sei explicar porque que um funcionou bem para mim e o outro não. Às vezes é timing. Não sei. Para mim é timing. Eu, não jogo, eu, tal como tu, não jogo muito de FPS e acho que não jogo muito bem também. E para mim é timing, às vezes há um jogo, eu lembro-me que foi o Call of Duty Warzone, ainda joguei um bocado, o Black Ops 4 também joguei bastante, e estava a curtir, só que chega uma altura em que é tipo, tchau. Compreensível. Queres que eu repita alguma coisa? Eu gostava de ouvir. Spiritfarer. Eu te recomendo 100%, tipo, das coisas que eu mais gosto do Spiritfarer é dar um abraço aos espíritos que lá estão. Eu acho que não estou a jogar o jogo bem, acho que já tinha dito isto aqui. Eu só estou, tipo, muito calmamente a plantar cenas e a andar lentamente pelo mundo. E é por isso que eu não estou a avançar no jogo. Tipo, só estou de vez em quando vou para o jogo para ter um momento de chill, uhum. E depois saio. Tipo, eu não estou a jogar. É bem da chill. Gosto imenso do jogo, gosto da arte, gosto do ambiente, da música, tudo. E de certeza que alguém que joga o jogo de início ao fim que deve conseguir apreciá-lo bastante bem, porque também parece-me estar a. Tem qualquer coisa ali. Tem. Alguma delas é muito forte. É assim um jogo que puxa mesmo. Às vezes um bocado com martelo, outras vezes é só com leves momentos. Às vezes é muito puxado mesmo. Yeah. Sim, pois. Mas eu gostava que mais pessoas, em particular em Portugal, conseguissem ter a mente aberta de experimentar mais jogos indies, yeah, ou mais jogos desse isso, género. Isso é verdade. É daquelas coisas que eu sinto que é das maiores falhas culturais que nós temos na parte de videojogos, porque falhas culturais é quase a cultura inteira. Tipo, acho que muito pouca gente consome cinema, muito pouca gente consome livros, muito pouca gente consome. Acho que a música é capaz de ser o ponto mais forte que nós temos em sim, Portugal. Sim, não? Sim, eu diria que sim. Não, a questão às vezes é as pessoas, isto é para qualquer ramo, seja séries, seja filmes, seja jogos. Muitas das pessoas gravitam para aquilo que já gostam, e às vezes é um pouco difícil fazê-las tipo, experimentar efetivamente alguma coisa. Isso, de certa forma, também foi tão curiosa, por exemplo, a recepção ao Death Stranding, porque é um jogo muito diferente do que o Kojima tinha feito antes, e de repente tens um clash daquele pessoal que estava habituado, por exemplo, até o Metal Gear 5, em que é taticamente e... mecanicamente tão complexo para uma coisa radicalmente diferente. Eu gosto disso, eu estou sempre à procura de qualquer coisa que me vá desafiar, mas muita gente, isto não é absolutamente nada contra ninguém, mas as pessoas gostam do que é confortável, o que é perfeitamente normal, e às vezes o confortável é o próximo Call of Duty ou um próximo Assassin's Creed, e não há mal nisso, mas é pena. Sim, não há mal, não acho que haja mal. Acho é que é particularmente mais acentuado nos videojogos, que sim, a malta só compra tipo, aqueles jogos ou sim, aqueles IPs, e tu não vês isso acontecer nos outros elementos, mesmo em séries e filmes, tipo, não vais ver só... Quer dizer, eu imagino que haja alguém que só vá ver Avengers, coisas da Marvel, não é? Mas há certeza, mas sim. Yeah, há uma maior abertura, também acho que sim. Yeah, eu não sei, acho que é um bocado um preconceito de que um jogo indie não me vai tirar de mim o proveito que eu às vezes procuro nos jogos. Por exemplo, eu quando digo eu não estou a falar de mim, mas e acho que é um conceito super errado, porque, por exemplo, e acho que voltando um pouco para o Unpacking, que lentamente está a ir para o topo dos meus jogos do ano, mas Eu tirei muito mais proveito de algumas emoções que tirei do Unpacking que tirei em muitos outros jogos ao longo do sim, ano. Sim, claro. E foi de um veículo que surgiu por curiosidade. Ou seja, eu olhei para o jogo e pensei, que cena engraçada. Tipo, isto deve ser bué fixe de jogar e bué chill. E de repente tirei um proveito do jogo que é claramente intencional, mas extra aquilo que eu esperava do próprio jogo até. Da ideia que eu tinha dele. E... eu gosto, lá está, eu gosto dessa experiência, eu gosto dessa cena de procurar essa coisa, mas é fácil olhar para um Unpacking e pensar, o que é isto? Não há tiro. Estive a ver um vídeo no YouTube sobre FIFA, o jogo. Certo. E explicar... Fizeste isso a ti próprio, Diogo. Sim, sim, sim. A explicar sobre Legacy Editions. Uhum. O que é Legacy Editions? Eu acho que se calhar estou a dizer o nome errado, mas basicamente os FIFAs que têm saído agora, se reparares em cima, dizem tipo Legacy ou alguma coisa os assim. Legacy Editions são as cópias do outro anterior, mas com os nomes mas trocados. Com os jogadores novos. Que é só mais ele ainda... sai na Switch e não sei o quê. Yeah. Sim, mas é mais ainda aquilo que eu ando a resmungar há anos e anos e anos, que é literalmente... o mesmo jogo. Yeah, é basicamente os jogos de futebol existiram... existem para ser games as service, mas ninguém está a fazer isso porque vende tanto. Não era a malta do Pro Evolution, do PES que estava... Estava, só que o PES, tipo... Que é o eFootball ou caraças, não sim, sei. Sim, só que depois foi lançamento e foi um caos, porque aquela cena estava estragada para caraças. eFootball. O eFootball, quem é que estraga uma coisa que é suposto ser o futuro produto da empresa? É Konami, mano. É Konami. Como é que é possível fazer um trabalho tão mau numa coisa que é quase garantido que eles conseguiriam iterar e melhorar aquilo? Que terror, mano. Sim, Rui, o que é que andas a jogar? Eu não tenho muita coisa a acrescentar. Eu tenho momentos em que eu estou intensamente a jogar jogos, uma coisa atrás da outra. Atualmente estou numa fase de ver filmes. Basicamente é tipo, pá, só neste fim de semana passado acho que vi tipo uma média de 4 filmes por dia ou 5. E estou mesmo a curtir disso, estou mesmo a saber bem. Do que eu joguei, foi muito pouca coisa. Acabei o Dead Space 3, pronto, tinha começado há pouco tempo com um amigo meu para me vingar, e aquele jogo é demasiado grande para a história que tem. É tipo, a história é literalmente uma história de 3 horas e aquele jogo tem para aí tipo 18. O jogo joga-se bem, é divertido em co-op, mas é mesmo, nota-se, saiu no pico. Do nojo da Electronic Arts, em que é... Não, tem tudo que sair e tem tudo que vender números que não são os números que um jogo de terror faz. Então comete todos os erros, a história não faz... A história é super básica, o vilão é super básico, há um triângulo amoroso que é ridículo, mas é mesmo tipo, é cringe. Twists são bué parvos. A jogabilidade é boa, porque é o Dead Space já fazia para trás, portanto esse aspecto é bom. Mas mesmo esse aspecto levou alterações. Sei lá, eu tenho sempre 300 mil balas comigo, não é um jogo. É um jogo de ação, não é um jogo de survival horror. Pergunto-me como é que o processo da criação destes projetos deve ser, porque deve haver uns quantos executivos sempre a dizer: pá, mas olha, os jogadores, eles gostam, tipo, tem que ser mais acessível aos jogadores, ou tem que ser não sei o quê, tens que pôr bué de balas nessa cena e tudo. Eu não consigo imaginar alguém que realmente goste de trabalhar num género de terror ou horror, whatever, a não identificar esses momentos de cringiness. E eu percebo que o jogo fica mais inacessível para as massas, ou seja, eu compreendo isso, que se calhar aqui a lógica era tornar o jogo um bocadinho para todos, não é? E depois acaba por ser para ninguém, exato. É tipo, eu como fã de Dead Space, e adoro o primeiro e o segundo, eu mais esse amigo meu, nós estivemos a ver achievements que tínhamos ganho no Origin na altura, quem jogámos em PC, eram de 2013, portanto foi quando nós tentámos jogar o jogo a última vez, foi em 2013, há 8 anos atrás, e é engraçado que tanto eu como ele tínhamos uma memória de que tínhamos jogado tipo uma hora, duas no máximo, e tínhamos basado. É tipo, testámos as águas, epá, fartámos-nos ou passámos para outra coisa, seguimos em frente. E constantemente estávamos a jogar este jogo e era tipo, pá, ainda não chegámos à parte onde ficámos, porque tanto eu como ele lembrávamos em que parte é que era. E isso aconteceu para aí em 9 horas. Ou seja, 9 horas dentro do jogo é quando a gente percebe, afinal tínhamos jogado metade ou mais de metade e nem sequer nos lembrávamos, porque nada acontece. Literalmente nada acontece. É tipo, tem side mission. Que terror! Mas não, not in a good sense. Não é no sentido. Ou seja, é divertido no sentido em que estás no hangout com um amigo teu e estás a falar. É tipo, whatever. É tipo, é um jogo de co-op divertido nesse sentido. Mas a quantidade de cut corners que eles tiveram que fazer naquele jogo é surreal. É tipo, o jogo tem side missions que não há justificação nenhuma para existirem. Fazem coisas engraçadas, como aquilo é Dead Space. O Marker tem faz cenas a algumas personagens. Então, a personagem que eu estava a controlar começa a ver coisas que o Isaac, que é a personagem principal dos outros, que era o meu amigo que estava a controlar, não conseguia ver. E esse tipo de coisas são engraçadas porque faz com que eu fale com ele sobre o que é que eu vi, quem é que falou comigo e que vozes é que eu ouvi, etc. Mas há pelo menos, o jogo não tem assim tantas side missions, diria que tem tipo 10 e são relativamente pequenas, mas dessas 10, pá, 6 são todas passadas no exato mesmo espaço. Mas é suposto ser em sítios diferentes, ou seja, tu andas, andas para a frente no jogo, mas encontras aqueles mesmos corredores, com aquele mesmo mecanismo, com as a escada no mesmo sítio, o elevador no mesmo sítio, e é tipo, é mesmo aborrecido nesse aspecto. Mas é pena, é mesmo pena, porque é mesmo, foi mesmo aquele jogo que sofreu imenso de tem que ser tudo, tem que vender tudo, tipo milhões e milhões e milhões. Que coisa que o Dead Space na altura nunca iria fazer. E então pronto, nem sei se foi, okay, nem sei se vendeu bem ou não. Mas a outra coisa que eu experimentei, lá está, não joguei muita coisa, só joguei isso, e foi o Matrix Awakens, que o Diogo também jogou. Que para mim foi assim, uma experiência engraçada. Eu estava cheio de pica para isto, tal como o Diogo, também estive ali a espreitar o Countdown, mas depois só acabei por jogar de manhã, mas foi logo a primeira cena que fiz. E toda a parte de o início, pronto, até à parte da tech demo em si, é fixe, é, pá, lá está, o Unreal Engine 5 está a fazer todos os flexes que tem que fazer. Tudo aquilo parece espetacular e tem muito bom aspecto. A escrita foi um tiro ao lado para mim, tipo 100%. É demasiado meta para mim. Não, já sabe? Agora, para quem não sabe, isto é uma experiência. É uma tech que, demo. Que é uma tech demo que foi lançada depois do Game Awards ou durante o Game Awards. Não, foi no final. E basicamente é mesmo uma tech demo do Unreal Engine 5. A fazer demonstrar as suas capacidades no universo Matrix. E no início, lá está, começam a falar, tem um pouco de partículas, de velocidade, tem um pouco de tudo. A nível de controle não tens assim tanta coisa, mas tens algumas coisas. A escrita, lá está, eu estava à espera de qualquer coisa que me desse um pouco. Eu ando numa febre de Matrix ultimamente. Estás ansioso. Estou mesmo ansioso. Acho, este só pode correr mal. Eu não sei, não me lembro da última vez que estive tão hyped para um filme. Isto vai correr horrivelmente mal. Terrível. Tipo, eu tenho tão poucas esperanças em relação ao filme. Epá, eu nem sei. Mas tão poucas. Eu nem vou entrar por aí. Acho que eu estou mais otimista. Estou mais otimista que o Diogo. Eu prefiro estar no casco. Eu não quero ter esperanças, porque é um franchise que eu curto bastante. E para mim era, façam um Animatrix 2, tipo, façam mais Animatrix 2 era muito fixe, por acaso. Mas olha, sabes que o facto de termos esta tech demo é uma consequência direta também de como as coisas estão, do facto dos eventos serem maioritariamente digitais e afins, porque antigamente este tipo de tech demos estaria disponível apenas no evento e íamos ver só vídeos, e agora são forçados a pôr isto a correr garantidamente nas nossas consolas, nas nossas plataformas. E esse aspecto é fixe, mas eu acho que estava à espera de algo que desse ao mínimo a pista dos filmes ou que acrescentasse alguma coisa. Infelizmente não acrescentou. Eu acho nada. Que podiam ter feito isso, e aquilo foi literalmente, era só uma tech demo. Mas provavelmente não deve haver mil e uma razões pela qual isso não aconteceu dessa maneira. Sim, não, deve haver várias, e aliás até acredito que não tenha sido a Lana Wachowski a escrever esta tech demo, deve ter sido alguém na Epic. Mas é porque é demasiado autorreferencial para aquilo que eu estava à espera. Eu estava mesmo com a pica de algo de Matrix novo, e aquilo que me deram foi tipo o Neo a dizer para a Trinity: ah pá, tinha saudades destas nossas versões de nós próprios, porque de repente eram novos. Porque lá está, estão a mostrar como é que é todos os elementos do Unreal, inclusive caras, né? E corpos, sim, etc. Meta-humans neste caso, aquilo é a tech do meta-humans. E tem muito bom aspecto, mas estão a falar tipo, ah não, mas isto é uma cena de marketing e não sei o quê. Eu estou tipo, pá, man, roll on. Destruiu-me completamente as expectativas que eu tinha em relação a algo do Matrix que fosse bem aproveitado, novo, né? Porque Matrix tem uma história tão grande com videojogos, apesar de tudo. É pena, eu tive mesmo pena que tivesse sido assim. Depois, quando chegas à cidade, é super impressionante. É impressionante, não há dúvida nenhuma. Mas fiquei novamente, foi tipo, foi só montanhas russas, porque foi eu estou a andar e a pensar, man, isto é bada fixe, fizeram esta merda toda só para isto, incrível. E de repente vejo um botão prompt a dizer fly, e eu, como o Neo, posso voar também? É tipo, vou poder andar pela cidade a voar? Tecnicamente estás em first person. E de repente é um drone. É um camera só, é só um camera. E é bué da lente. E é tipo, ok, está bem, pronto, está bem. Ok, mas fizeram isto. Podes correr, podes fazer a cena. Sim, mas é bué pouco. E ok, mas fiz tudo bem. Tipo, dá para ir bué de cima, dá para fazer umas cenas engraçadas. Depois estou a andar novamente e penso, ah, dá para entrar em carros? Dá para conduzir? Incrível! E a condução não vale uma merda. É tipo... Não, é a física da condução é terrível. É terrível. E a cena é... Tu bates contra um carro e eles são vazios, são ocos. Yeah, e é tipo, bates contra tipo um poste, uma coisa qualquer. É tipo, pá, sei lá, qualquer coisa te faz parar o carro. Sim, as árvores, um arbusto faz-te parar o carro. Que seja, é tudo super sólido e vai tipo parar o carro a 100%. Portanto, ok, não, isto também não é assim tão divertido. Vejo o mapa, vejo que há vários pontos no mapa. Há uns amarelos assim mais fortes e outros laranjas. Vou às laranjas e são só placas a dizer coisas. Yeah. E algumas, ok, se calhar há aqui coisas escondidas que devem ser engraçadas de descobrir. Tipo, havia uma que dizia, existem lamas na cidade. E eu tipo, hã? O animal, lama. E eu penso, ok, se calhar existe um e é tipo, deve ser engraçado descobrir, mas depois, ok, é só placas, não tem assim nada de extraordinário. Vou aos pontos amarelos e é tipo, ah, podes trocar de noite para o dia. Eu, ok, fixe, então vou ao outro ponto amarelo que existe no mapa e é a mesma coisa. É só trocar de noite para o dia outra vez. E então de repente eu fiquei com aquela sensação de, eu queria, se calhar foi minha culpa de ter algumas expectativas em relação a algo novo, Matrix, me desse um pouco a mesma sensação, mas eu fiquei com a sensação que esta tech demo ia sair no matter what. Não há nada de Matrix naquela parte da cidade. Pareceu-me que foi feita porque, se não fosse Matrix, era outra coisa, era outro brand qualquer que estava associado. A primeira parte, que sem dúvida deu trabalho, e até estava bastante bem feita e dá pica... é efetivamente Matrix e aproveita bem aquilo que faz Matrix em Matrix, mas até que demo em si deixou-me mesmo desiludido, no sentido em que, ok, agora és despejado na cidade e não há nada que torne isto a marca que fez com que eu carregasse no botão, porque se eu carregasse no botão que dissesse só Unreal Engine 5 até que demo, eu ia carregar na mesma, mas já sabia para o que ia. Se pudesse andar à porrada com Agent Smith e o caraças também era... Qualquer coisa. E depois com Bullet Time e o caraças... Eu percebo. Nem ir tão mechanics heavy, bastava tipo... algo, se o voar fosse um bocado como o Neo voa, tipo, permitisse-me um pouco criar aquela fantasia daquele cenário em si. Mas efetivamente não houve assim nada. Mas lá está, eu também acho que estou um bocado na minoria, porque a reação ao tech demo que eu vi online tem sido tipo... super efusiva, portanto, não sei. A minha reação foi bastante positiva, mas é porque o meu hype e o meu lado positivo vem mais enquanto developer, claro, do que propriamente do IP. É super legítimo, acho que para quem está à espera de ver novas tecnologias, acho que é super interessante. O Unreal Engine 5 funciona de maneiras absolutamente surpreendentes. A forma como agora tens a tech de Nanites, a maneira como tu consegues lidar com imensos NPCs, com uma área enorme do tamanho de um GTA qualquer que tenha acontecido no passado, com imenso conteúdo que visualmente cheio, que é ray tracing, tipo as cores todas, tudo. A maneira como o engine lida com esses elementos todos são absolutamente surpreendentes. Não, e tu metes aquilo à noite e só andar no passeio é tipo, sabe bem, estás a ver? Tipo, é algo que é fixe fazer. Lá está, a minha cena veio só parar à parte de que estava a esperar. E o tech de MetaHumans está absolutamente incrível. Tipo, ainda tem Uncanny, o MetaHumans, mas porra, já tivemos bem. Ou seja, se tens o Uncanny Valley, de antes estivemos aqui, estivemos cá embaixo, estamos subindo e já estamos quase ali. Exatamente, já estamos do outro lado. Já estamos quase do outro lado, quase. É verdade. Tenho lá sacado isso e quero experimentar. O frame rate também é muito choppy. Choppy. Assim choppy, choppy. Pelo menos na PS5. Eu não sei em relação à Xbox Series X. Na parte da cidade, sim. Foi mais de carro. Eu senti que foi de carro. Não, nessa parte não senti, mas pode... Não sei. Pode também ter sido se uma estava consequência tão... para mim. Foi tipo, senti isso uma ou duas vezes. Eu havia algumas cenas da cidade, tipo, eu consegui dar um bug na velocidade a voar e consegui voar bué da rápido. Foi? Tipo, yeah. Okay. Mas quando digo bué da rápido, tipo, okay, okay. atravessar uma autoestrada imensa quase, tipo, uma velocidade absurda. E aí borrou-se. Mas não era suposto também. Sim, portanto, sim, sim, sim, normal. Mas houve outras ocasiões onde eu disse a ti que não estava, tipo, não tinha nenhum indicador, eu não vi se tinha algum indicador de FPS. Eu não tinha à vista, talvez nesse não, se tinha alguma coisa para desbloquear ou assim, eu não reparei nisso, mas eu senti que na parte da cidade, de vez em quando, tinha ali um reduzir, não era um travar, era um reduzir, ou seja, quando não é ultra flowy, mas sim. Porra, para o que já faz, tipo, dê-me um jogo assim, mas melhor. Eu jogava, tipo, um Matrix assim. Se tivesse porrada, epá, eu jogava. Eu adorava que voltassem um jogo Matrix mesmo. High budget, adorava. Ou então, o que toda a gente faz, um Battle Royale. Ah, oh, ok, pronto. Sem toda a gente, é o Agent Smith. Ah, yeah, ok. Não, exato. Faz sentido. Exceto um, não é? Okay. Ou então, toda a gente... Ao menos está agarrada à ideia. Espera, toda a gente, na verdade, vê-se como o Neo, ok? Mas todos os outros são o Agent Smith. Okay. E depois é o inverso, basicamente, estás a ver? Tipo, quer dizer, não sei, assim, tens os Agent Smith andarem porrada uns com os outros, isso não faz muito sentido. Mas, mas era tipo... Está aqui qualquer coisa aqui, ok? Era tipo 100 contra 1, era 100 versus 1. O Neo está a jogar mas em modo era OP, da NSC tipo... Warriors, e os outros são... os Agent Smith são todos os NPCs. NPCs? Não seriam, mas... Sim, mas... Depois ias fazer de level up para seres o NPC mais forte. E podias jogar um novo par de óculos diferente. Sim, e tu eras overpowered enquanto Neo, mas tinhas que ir contra muita gente. Pá, tinha piada, mas tinhas que jogar nos dois modos. Senão, isso é daqueles jogos que falha completamente depois, tipo aqueles jogos multiplayer em que é fixe ser o Neo, mas é uma merda ser o Agent Smith. Sem dúvida que isso poderia acontecer. Yeah. Sim. Depois já ninguém joga o jogo, porque toda a gente está sempre a skipar. Calhou-me ser o Agent Smith 7 vezes. Foda-se, rage quit. Bom, avançando para as notícias, nós temos muitas notícias. Game Awards aconteceram na quinta-feira passada. É verdade. Dos prémios que foram dados, pá, eu vou só destacar um, não sei se vos interessa falar de um ou outro, talvez, mas o jogo do ano foi o Fuck the Oscars. Foi considerado o It Takes Two e outros nomeados eram Deathloop, Metroid Dread, o Psychonauts 2, Ratchet & Clank e Resident Evil Village. Uh-huh. Yeah, e quem ganhou foi o It Takes Two, o que é curioso, eu não estava à espera que o Take-Two levasse para casa o prémio do melhor jogo, mas... Yeah. Não estava à espera também, por isso agora vou ter que jogar o raio do jogo para ver porque é que ganhou GOTY, mas é. Yeah, basicamente, tu estás a jogar agora o Way Out, não é? Pá, basicamente é o Way Out, mas muito melhor, em todos os aspectos. Mas mesmo assim surpreende-me. Eu gostei, eu gosto do It Takes Two, acho que é um ótimo jogo. Eu não consigo sequer pôr próximo do topo. Eu ouvi pessoas a dizerem cenas incríveis deste jogo. É assim, há um aspecto do jogo que eu, pronto, eu não gosto mesmo da narrativa, pronto. E eu sei que o jogo e gameplay, a nível de gameplay, o jogo é super bom. E faz aquilo que tem a fazer, tipo, melhor do que o Way Out fez. É um jogo exclusivamente co-op que aproveita-se disso, tipo, ao máximo. E nesse aspecto é, sem dúvida, uma excelente experiência. Mas não consigo desligar-me de que a narrativa é extremamente importante para o jogo em si também. E aquilo que eu vivo irritou-me, mais do que não me irritou. Portanto, eu não consigo bem distanciar-me disso, porque enquanto jogo é um ótimo jogo, mas tem isso agarrado, que é sempre tipo uma verruga ali no nariz do It Takes Two para mim. E se o Hitman 3 não ter sido nomeado, é óbvio, é evidente que não. O Hitman 3 não merecia. eu não percebo, acho que é roubado. Escolha estranha, mas eu devo jogar isto mais tarde ou mais cedo, mas foi surpreendente. Pá, resto... sobre o Game Awards, já agora, deixa-me acrescentar, que é, eu cometi o erro, erro que eu já não tinha cometido há algum tempo, nos anos anteriores, mas eu cometi o erro, mas a culpa foi porque eu queria mesmo ver o raio da tech demo que mal ela tivesse disponível, eu queria estar among the first. Eu vi o Game Awards live todo. E nunca mais volto a fazer isso na minha vida. Tipo, eu já tinha dito isto no passado e depois não fiz durante tal coisa, mas eu agora é garantido que eu nunca mais vejo o Game Awards direto. Eu acho que já estou on the record a dizer isto, pai, há 2 anos. Pai, há 2 ou 3 anos seguidos que eu vejo. E todos os anos eu digo, epá, não me apanham outra vez. É tipo, impossível. Este ano não me apanharam. Resisti. Nice. Resisti, soube muito bem, tipo, ver 40 minutos de trailers depois apenas assim, tipo, ok, estou bem. É tipo, não preciso da chacha toda à volta. Eu tive 3 horas e meia, mano. Em que vi Oscars também e passei. Oscars, só quando há um que eu quero mesmo torcer, tipo, a sério. Tipo, o Parasite para mim é esse. Mas eu tive vários Oscars em que era tipo, epá, não sei se devia ver estes Oscars, que isto é uma seca, mano. E depois houve um ano em que saltei o barco e nunca mais voltei a ver Oscars, vejo no dia seguinte os anúncios e pronto. Isso é basicamente sempre para mim, os Oscars. Eu vi, por exemplo, quando o La La Land ganhou. Eu adorava ter visto. Esse foi o ano em que eu parei de ver. Eu adorava ter visto Eu fiquei mesmo confuso. Bom, quando o La La Land ganhou, com asterisco, Com asterisco, sim. Muitos anúncios, como é óbvio, é a parte que interessa, é o marketing. É os trailers, é sermos vendidos para coisas que vamos ter que pagar 70€ daqui a uns anos. Sim, todos os world premiere. Star Wars Eclipse é o jogo que a Quantic Dream está a fazer no universo do Star Wars. Já tinha sido. Já havia um rumor. Está confirmado e há um teaserzito. Bem, é um teaser. Quer dizer, é um teaser com bastantes imagens. É um trailer. É um trailer. Cinemático. Fiz Star Wars. Não fiz particularmente ser a Quantic Dream, mas quem sabe? Isto é extremamente conflituoso para mim. É tipo, eu gosto, no geral, com vários asteriscos, mas eu gosto dos jogos que a Quantic Dream faz. E aquele estúdio e o David Cage eu já não consigo. É tipo, pois. Epá, a quantidade de merda que saiu de lá, que a gente sabe dos últimos anos, é tão apavorosamente má que eu não. Já nem podes. Epá, não posso, mas depois. I can't even. Mas depois irrita-me porque este foi dos trailers que eu mais gostei dos que vi, man. E tipo, irrita-me um bocado. Mas pronto. Eu tenho alguma curiosidade. O Rui parece que recuou uns anos na vida dele porque ele agora está hyped por tudo. Tudo que eu acho que vai ser merda, ele está hyped. Não estou super hyped. Apenas. Este é conflituoso para mim, aliás. Nem estou assim tão hyped. Nem sei, nem sei qual é que vai ser a minha reação quando vir, porque eu espero que seja merda, basicamente. Sim, com um jeitinho até é cancelado. Há uma das cenas que saiu cá para fora que parece que eles estão a ter dificuldades a contratar pessoas e toda a gente está tipo, toda a gente está a dificuldades a contratar pessoas. Tipo, mas a cena é porque será que a Quantic Dream não consegue contratar. Nunca ninguém saberá. Nunca ninguém saberá. Teaser do Wonder Woman. Pelos vistos, pela mesma equipa que fez o Middle Earth Shadow of Mordor. É uma cena. Epá, sim, mas como. O teaser é muito mau. O teaser não diz nada. Há uma diferença. Os dois jogos que eu vou dizer fizeram virtualmente a mesma coisa de maneiras completamente diferentes. Wonder Woman fez um teaser merdoso só a dizer que tem um jogo de Wonder Woman. A Insomniac fez um teaser do Wolverine que ao menos é qualquer coisa. Estás a ver? Mesmo que não mostre nada do jogo, já sabemos que o jogo está em desenvolvimento até bué. Mas ao menos tipo, há uma sensação de descoberta de o que é que será isto? Ou então estás ali tipo, aqui não, aqui é só tipo, ah. Yeah, opa, isto é mesmo um teaser de quem não tem nada para mostrar, basicamente. Mas eu adorava saber a história da Monolith nos anos desde o Shadow of War, porque o Shadow of War saiu em 2017, há 4 anos, e este jogo claramente não está pronto, ao ponto em que eles nem sequer mostraram tipo um trailer normal, mostraram só uma personagem, portanto eu não sei o que é que aquilo houve. Realmente, são muitos anos. Deve ter havido projetos cancelados, de certeza. É. Alan Wake 2, confirmado. Muito fixe, muito fixe. E com um trailerzinho de bom aspecto, Survival Horror. E vai ser Survival Horror. Epá, eu só espero que eles levem isso mesmo a sério. É tipo... Parecia que sim, mas sim. Quer dizer, nunca se sabe, não é? Não... Epá, é uma distância um bocado, parece que não, mas o primeiro não era survival horror em nenhum aspecto, era talvez um pouco de terror, não havia nada de... Sim, mas... Mas tem bom fit, pelo menos, diria que sim, não é? Eu estou super contente, eu espero que a Remedy faça tudo o que quer fazer e eu estou cá para jogar. Yeah. Que mais, Luís? Que mais é que te chamou a atenção? Pá, Eu nem me lembro de ver este trailer, mas lembro que se andava a falar de um jogo que é o Splitterhead, do realizador do Silent Hill, original. E do Siren, eu penso que é o mesmo que fez o Siren. Sim. Que eu gosto bastante também. O trailer não é muito bom. Ok. Mas eu estou com curiosidade mesmo, ou seja, mostrou alguma promessa, eu é que achei o trailer assim um bocado esquisito. Tem o Akira Yamaoka, que fez a banda sonora para o Silent Hills também, que é assim, incrível músico. Eu estou com pica, só que o trailer deixou um bocado de zero, honestamente, mas é para ver. Mas mais em que tarde. Sentido? Acho, o aspecto gráfico do jogo está abaixo das expectativas? É o feel do jogo que te pareceu que... O aspecto gráfico é um bocado difícil de explicar, porque... Não é bem o Uncanny Valley que estamos a falar, ou seja, claramente é um jogo que não está a ser feito com budget AAA, então tem assim um pouco de rough edges, nota-se, não está a tentar ser realista, mas está assim no meio termo, então está assim uma coisa esquisita. Parece mais de uma geração anterior, por exemplo. Eu diria que essa é uma boa descrição, sim. No entanto, aquilo que eu vi deu uma ideia de que é um jogo que eu quero acompanhar, pronto, isso é garantido para mim, não só estão pessoas que eu gosto envolvidas, mas há qualquer coisa ali que eu acho interessante apenas, não é, como trailer não é assim, não é aquele trailer em que eu vejo e fico tipo, oh meu Deus, o que é isto? Pois, como não, o meu género também não estava hyped por aquilo, mas realmente houve ali uma cena qualquer que a gente... Tipo, one is not like the others. Talvez, eu penso que para mim também seja um pouco edição. Eu acho que a edição não estava... Sim. Eu concordo, não estava grande coisa. E dragged a little bit também. Esta aqui é mesmo fora, Sonic Frontiers. Epá, ok. Breath of the Wild misturado com Sonic. Em vez do Link está o Sonic. Quem é aqui fã de Sonic que defenda este trailer, por favor? Eu sou fã de Sonic e não defendo este trailer. Ok. É que este trailer é muito mau. Epá, é tipo... Eu não defendo o jogo sequer, o conceito do jogo não parece... O conceito do jogo, eu estou disponível a ouvir. Pá, quem sabe, não é? Não, Sonic precisa de uma reinvenção também, não é? Mas aqueles, estamos a dizer aqueles, isto há quantas décadas? Exato. Quantas reinvenções vão ser necessárias para o Sonic até percebermos que a única forma que o Sonic realmente funciona bem, os únicos jogos que eu tenho prazer são aqueles que são em 2D, pixel art, e tipo Sonic Mania está do caralho, está incrível. É verdade. Eu não sei, é tipo, o frame rate estava tão mau. Eu de um lado ainda bem que são honestos, mas o cenário é tipo, parece que alguém fez tipo open world wilderness generator e foi tipo aquilo. É tipo, não havia nada que fosse tipo... E provavelmente fizeram isso. Mas é tão estranho. É tipo, é o Sonic no meio de uma planície, vá descampado, meio bosque, whatever, e não há nada para ver. Nada. Não há nada para nada. Ver. É só ele no meio do nada. Não é assim. Enfim. É estranho, é estranho. Parece que não cola muito bem, mas... É para mim, parece-me que é tipo super cedo no development. Yeah, exato. Eu tenho negativas esperanças para esse. Sim, eu percebo. Mas pá, uma cena estranha em relação aos jogos de Sonic, que é tipo, não entre... este jogo pode ser uma merda e vai toda a gente que vai vender Sonic vai vender bué. Vai vender de alguma maneira comprar. E vai ver mais jogos de Sonic para sempre. Yeah. Não se sabe como. Yeah, realmente é muito estranho. Tipo. Eu quero jogar o Sonic VR. Sonic VR, que é só estar tipo uma bola constantemente a rodar. Barfing Simulator. Tipo. Yeah. Yeah, pá, de resto, há mil mais trailers. Não sei se vale a pena destacar muito mais. Não sei se lembram de algo. Acho que está a ser. Houve um do Elden Ring, de história. Uhum. Sim, o do Elden Ring foi bom, mas não é novidade. Pronto. Um do Halo, a série. Epá, tens um jogo novo da Telltale. Da, tipo, sim, da Telltale, entre aspas. Certo. Quem é? Telltale, que jogo é esse? A marca Telltale. The é o The Expanse. Okay. Da série The Expanse, né? Estou curioso por isso. Estou super curioso porque eles não tinham anunciado o Wolf Among Us há dois e desapareceu do mapa. Acho que tem potencial para fazer um trabalho melhor do que a Telltale estava a fazer, na minha opinião. Sim, nem que seja diferente. Né? Eu adoro a Telltale e eu estava cansado daquilo já. Yeah. Sim, sim, sim. Pá, e depois, eu ainda vi que houve aqui um trailer do Chia... Que eu estou com. Está no meu radar e eu nem sequer vi este trailer, mas vi agora que está aqui na lista. Epá, é um que é um assim com um arbué cartoony em que podes entrar no corpo de um gato e de um cão e de um pássaro e andar pelo mundo aberto. Yeah, yeah. E lançar um trailer de gameplay, tenho que ver isso. Acho que eu diria também que o Hellblade teve uma boa prestação. Yeah, yeah. Yeah, concordo. Eu gostei bastante do que vi. Basicamente é isso. Fiquei ainda mais contente com a minha Xboxzinha ali prontinha para jogar aquilo assim que possível. Mas... Também é MetaHumans, o Hellblade, se não estou enganado. É? Ok. Acho que até que. Eu posso estar enganado, ok? Mas eu acho que vi algures que a tech de MetaHumans foi um branch disto, acho eu. Ok. Mas posso estar enganado, ok? Tipo, não tenho certeza. Mas o Suicide Squad também teve um bom trailer, diria. Trailer com algum gameplay. Algum gameplay, finalmente. Sure, yeah. Qual é que era? O Saints Row também achei alguma piada, se bem que não faço ideia do que é que vai ser dali. Yeah, exato, Steve. A maior parte das cenas do Game Awards era tipo, tem potencial. Mas quero fazer commitment emocional a esta cena? Não quero. Porquê? Porque se eu fizer, eu vou ser traído. Pelo menos a probabilidade de ser traído por uma grande porcentagem deles é muito alta, não é? Tipo, até porque eles não paravam de atirar contra elas para todo lado. Por isso, não... Mas tenho uma pergunta para cada um de vocês em relação a coisas que saíram no Game Awards. Podemos começar pelo Luís. Luís, certo. O que é que achaste? Do teu, há um tempo atrás, jogo preferido de sempre, Donkey V, ou Donkey V, ou lá como é que aquilo se diz? Donkey V. Eu fui ver com muita pica e vi que é um trailer de uns miúdos a dançar e foi desilusão. É um videoclipe. Queria não ver aquilo, basicamente. Yeah, eu sinto que perdi tempo. Yeah, aquilo foi perda de tempo. O Donkey V, não sabes o que é, Diogo? Estou a tentar lembrar-me. É um jogo que há pouco tempo foi lançado o trailer e toda a gente se passou, que basicamente é um Pokémon. É um jogo coreano com alto aspecto, que basicamente é um Pokémon com miúdos em que tu são miúdos e sim, tem mesmo um aspecto absurdo. Yeah, e teve um excelente trailer para a Gamescom. Yeah. De repente foi tipo: olha, lembram-se daquilo que vocês gostaram? Esqueçam. Agora temos um trailer de 3 minutos ou 4 minutos de putos a dançar. É que não acrescenta nada, nada, é só tão podre. E o Diogo? A pergunta para o Diogo é: Diogo, tu, como auto-intitulado. Está-me a falhar a palavra, mas vou inventar. Odiador de Sonic, o filme. O que é que achaste do trailer do Sonic 2? Ah, my God, porque tu sabes o que é que me está a irritar mais? É que toda a gente está contente por ver um trailer do Sonic 2. Sim, eu quero saber o que é que tu achaste. E toda a gente está a dizer, tipo, ei, que fixe, graças, como se o primeiro filme tivesse sido incrível. Toda a gente está entusiasmada pelo segundo. E eu vi isso, o trailer, e está a gente, tipo, isto... Eu devo ser eu que estou errado? O mundo todo quer isto? Tipo, o primeiro filme foi tão merda, foi tão mau. Eu não estou contigo aí. Acho que não é não, bom. Não, eu compreendo. Não está ninguém. Eu sempre que eu digo, sempre que eu falo a alguém isto, ok, tipo, no outro dia estava a conversar com pessoas, uhum, tipo, normais, no, e também estavam assim, dizendo, não, o primeiro filme até foi fixe, eu gostei bastante. E o cara assim, epá, eu não odiei tremendamente de morte, eu só detestei. Tipo... Essa linha ténue entre as duas coisas. Eu não consigo compreender, e depois eu não acho que esteja fixe. E o trailer estava. E este trailer foi dizer, tipo, pá, porquê? Estás a ver? Porquê? Tipo. Não percebo, genuinamente não percebo. Okay. E deve ser, é um problema meu. Eu vou falar com isto depois com a minha psicóloga e ver o que é que eu posso fazer para lidar com esta situação. Ver o Sonic 1 em loop até conseguires aceitar que existe. Mas eu vejo os dois filmes seguidos. Se sair um Blu-ray com o design original do ia bem, o Ugly Sonic Cut, adorava. Eu adorava ver o Ugly Sonic, porque adorava, eu sinceramente acho que entra naquela categoria do The Room, estás a ver? Tipo, em que... Vocês viram aquele póster do segundo em que fizeram Photoshop do Sonic? Não, quero bem ver. É pá, é bem bom, porque foram buscar o Tails, mas assim tipo um boneco, que é tipo quase como se tivesse sido encontrado na rua, e meteram lá... Aquele que é uma raposa. Esse mesmo. Podre. Meteram essa raposa no sítio do Tails e meteram a cara do Sonic. É da bom. Quero bem ver isso. Eu não vi esse trailer sequer, mas acredito que exista. Ok. Tenho uma pergunta para o Rui também. Temos que fazer uma pergunta para o Rui sobre o Game Awards. Sure, manda. Que é, qual foi a cena que mais te desiludiu do Game Awards inteiro? Acho que foi mesmo o grande prémio. Acho que foi. Foi mesmo. Então foi uma grande desilusão mesmo. Foi mesmo assim, eu não vi o Game Awards de início ao fim, ao contrário dos anos. Portanto, eu não tenho propriamente. Não houve assim um momento em que eu estava a ver aquilo e pensar, oh meu Deus, estou tão aborrecido. Então é um pouco mais fácil quando eu estou a olhar para as estrelas que saíram e pensar, quer ver este. É mais fácil, né? Ou seja, não estás ali a passar por horas de seca. Mas para mim, tipo, o It Takes Two ter ganho foi mesmo uma surpresa gigante. E eu sei que aquele jogo é super popular e tem imensos defensores por aí, do qual eu até me junto em algumas partes, mas eu dava prémio a qualquer outro jogo que lá estava primeiro antes deste. Então para mim foi essa a surpresa. Foi, não é necessariamente uma desilusão, mas foi uma enorme, enorme surpresa, só isso. Ok, Game Awards, foi isso. Avançando, porque cá nós já não devo pegar nestas notícias todas, já se faz tarde, mas para já, só um shout-out às pessoas que partilharam das suas stories e até houve quem nos tenha enviado por mail. Acho que a pessoa chama-se João Nobre, por exemplo, mandaram-nos prints de pá, daquela cena que o Spotify faz dos podcasts mais ouvidos do ano. Isso é muito fixe, sem dúvida. E houve várias pessoas a tagar o Super Pop Sick e o Mal Perder no Twitter, etc. É muito fixe. Muito fixe. Fixe que estejam a ouvir ainda constantemente. Esta pessoa, o João, por exemplo, por mail mandou-nos 77 horas que ouviu, pelos vistos. Neste ano eu sinto-me bem excluído nesta altura do ano, que eu não ouço Spotify, eu só ouço Apple Music. Portanto, tu completamente fora destes. Tem uma cena também. Ah, é? Pá, que só vejo cenas do Spotify a partilhar, provavelmente. Uma amiga minha mostrou e tem, apenas não tem, acho que há alguns dados que não tem, mas tem assim tipo um somatório da cena também. Eu esqueci, estava-me a lembrar. Houve uma pessoa que nos fez uma pergunta que tinha a ver com o Game Awards. Qual é que era a pergunta? O J Bell tinha dito: Pergunta do dia. Durante os Game Awards anunciaram jogos novos e sequelas, Ark Riders e Alan Wake 2, para os miúdos que mais interessaram. Que jogos gostariam que fossem anunciados, seja rumor ou apenas um wet dream vosso? Epá, eu anunciado... Nem sei bem, mas gostava de ter visto imagens do Zelda Breath of the Wild 2. Isso é o que eu gostava de ter visto. Sim. Neste Game Awards. Eu sei que isto, pronto, enfim. Mas esse ao menos sabes que existe, não é? Yeah, este, eu sei que este existe, portanto não está bem aqui, não se encaixa bem nisto. Pá, uma surpresa mesmo, tipo completamente fora. Nem sei bem. Eu gosto de ver cenas novas, não gosto, uhum. Portanto não consigo antever o que é que... Não quero particularmente sequela nenhuma. Gostava um Bully 2, se quiser sonhar. Um Bully 2 era bem bom, meu. Um Bully 2 era incrível, quem me dera. Mas eu gosto mesmo é de ver IPs novos, tipo, pessoas a experimentarem coisas novas. Portanto, normalmente nunca tenho uma resposta super incrível para isto. Mas Bully 2, sem dúvida. Uhum. Tipo... Pá, tragam o Bully de volta, caraças. Epá, isso é uma excelente escolha. Yeah. E vocês? Para mim, eu nunca, acho que até ao final da minha vida, nunca não vou estar entusiasmado com um anúncio novo do Kojima. Se mesmo que fosse um Death Stranding 2, eu preferia que ele não fizesse, preferia que ele fosse para algo novo outra vez. Mas isso sem dúvida era tipo, era aquele momento em que eu parava tudo e é tipo, ok, isso dá atenção. No que tanto, no que toca a IPs moribundos, sem dúvida nenhuma o Silent Hill. Estou farto dos rumores, estão-me a magoar há anos. Magoa-me o coração, eu não tenho confiança na Konami, portanto eu só gostava que fosse anunciado um Silent Hill. Que eu sentisse que houve amor posto lá. Tipo, que não fosse só tipo, olha, temos de volta Pyramid Head outra vez. Yay. Qualquer coisa assim. Qualquer coisa que eu sentisse que, ok, finalmente estão a meter o Silent Hill de volta e no caminho certo. Isso para mim era a cena. Yeah. E tu, Diogo? Minha resposta vai ser um bocado odd, ok? Eu gostava que tivesse anunciado um novo Sims. Um novo The Sims. Isso é uma escolha interessante, por acaso. Mas deve estar quase, não? Yeah. Pois, isso é o que eu já ando a dizer a mim mesmo há uns anos. Já deve estar quase, não é? E depois sai mais um DLC. Yeah. O problema é que aquilo é uma cash cow de tal ordem que até como o GTA, tipo, até... as vendas reduzirem não vai gerar incentivo. Não é que eles não estejam a trabalhar num de certeza absoluta que estão, porque não quero acreditar que não estão. De certeza, mas pronto, acho que era por aí, já está na altura, na minha opinião. Eu diria que tem que estar mesmo quase isso. Uhum. Ok, avançando, notícias. Uma headline que me dá vontade mesmo de vomitar só de ler. Peter Molyneux is making a blockchain-based business sim with NFTs. É isto que isto diz. O Peter Molyneux, para quem não sabe, criador de jogos como o Spore, não é? E o Fable. Fable está a fazer um jogo. E aquele puto da Xbox. Hã? Aquela cena do puto da Xbox para o Kinect, meu. Ah, sim. Ah. Isso, já sei. Sim. Um jogo... Como é que se chamava? Não lembro do nome, mas lembro-me do jogo que estás a falar. Um jogo blockchain-based com um seamless business sim com NFTs. I'm out. Está tudo errado nesta frase, meu. I'm super out. Eu não sei porque é que o Peter Molyneux... É assim. Eu não percebo. Ele é assim. Mas ele é. Ok. E isto é a cena que menos me surpreende, pois. Mas que ao mesmo tempo me faz pensar como é que esta pessoa não vê ou não consegue ver que ou aprender pelo menos com tudo o que já fez. De que tipo há certas coisas que pá, a minha resposta imediata com o de ser o Peter Molyneux a fazer isto é não. Okay? Não. E não é à toa, porque já passamos por tanta coisa que o Peter Molyneux prometeu. Não é? Black and White, lembra-me. Tipo, Black and White é muito difícil, bom. E houve um jogo, aquele jogo mobile do Cubo, em que tinhas de fazer tap para destruir as cenas. Eu pessoalmente até gostei dessa experiência, enquanto experiência social, muita gente a jogar contra isso. Eram uns a pôr coisas e outros a tirar e outros. Mas o que eu quero dizer é que o homem tem todos os traits de um scammer. Estás a perceber? Sim, sim. Tipo. Eu não consigo descrever de outra forma, mas por outro lado, um sonhador. Ele de facto ele criou coisas. Sim, é isso. Ele fez coisas positivas na indústria. Sem dúvida. Mas eu acho que já está na altura de parar. Peter, já passaste a idade da reforma. Já, okay. Já, tipo, ele já está meio senil. Ok, eu estou a exagerar, mas a cena é... atenção que eu ainda tenho muitas perguntas em aberto sobre o... Tipo, não tenho preferência nenhuma para o mundo dos NFTs, não é uma coisa que eu esteja interessado pessoalmente, mas eu tenho muitas perguntas sobre a tecnologia por trás e a graça, etc. Não sei o que é que vem aí, mas é inevitável que está aqui, ok? Tipo, quando tens empresas como a Ubisoft e a EA e o caraças a falarem disto, e a Steam também, infelizmente, tudo isso, tipo, é inevitável. Mas... O Peter Molyneux mais NFTs é a cena mais não que eu já vi nos últimos 5 anos, talvez. É de género, nem consigo descrever. Eu acho que não é suficiente para descrever o meu sentimento em relação à negatividade da junção destas duas palavras. Okay? Não é suficiente. Eu concordo. Talvez zero Kelvin, talvez seja mais próximo. Tipo, não sei, tipo, não consigo. Não há palavras. Entretanto, descobri era o Project Milo no Kinect. Ah, sim, exatamente. E faz-me lembrar um dos meus artigos preferidos do Hard Drive, que é só Peter Molyneux confirms Milo died 5 years ago. e é só incrível. Todo este artigo é uma maravilha. Bom, últimas notícias. A Sony adquiriu um novo estúdio, que é o Valkyrie Entertainment, que é assim um estúdio daqueles que trabalham um bocado para tudo e para todos. É um estúdio de suporte, né? Sim, um suporte, e trabalhou em jogos como, deixa cá ver, Infamous, God of War e Twisted Metal. Halo Infinite, também. A lista é vasta. E... diz que até já trabalhou em mais de 100 títulos. E junta-se, portanto, à Sony. A Sony mais uma daquelas cenas agressivas de vamos comprar estúdios. E talvez seja um pouco daqueles estúdios em que no início estão a fazer suporte e eventualmente se calhar podem fazer um pitch de um jogo novo. Sim, esperemos que sim. Espero que isto queira dizer cenas interessantes a sair dali. E mesmo a dar suporte aprende-se imensas coisas. Portanto, sim. Claro que sim. Há sempre muito a aprender para depois. Quando estás a ver as coisas de fora, estás a dizer, tipo, isto era mais fixe se fosse assim, ou isto era melhor se tivesse feito desta maneira. Portanto, existe potencial nessa adquisição. Sem dúvida. Na minha opinião. Mas não é assim uma notícia, não é assim hot, né? Ou seja, não é só ok, faz sentido. Esse, por exemplo, já na escala de NFTs de Peter Molyneux o absoluto sim, né? Ou seja, o Game Pass está ali alguns no meio, não quer se nem arrefece. Um 5 em 10, não é? A última notícia que eu quero destacar é que a Epic Games Store agora tem um shopping cart. É incrível. Eu, quando vi essa notícia, caiu-me o queixo. Yeah. É tipo. Caiu-me o queixo. A loja que foi lançada há para aí 4 anos atrás. Há 20 uhum. bilhões de anos atrás, mano. Que eu não sabia que não tinham shopping cart. Isso também é o quanto isto eu uso aqui. Parece, eu vou-te ser sincero. Eu parece, não acho que o shopping cart seja necessário. Isto parece um, hard, um artigo do Hard parece, Drive. Parece, não é? É tipo, eu não sei. Yeah. Não, é. Yeah, eu não sei. É muito estranho. Não, assim, podes não utilizar muito shopping cart, mas dá uso, né? Ou seja, se é uma das cenas que eu mais odeio comprar cenas na Switch é porque tenho que comprá-las uma a uma, não faz qualquer sentido. É, isso é só eu percebo, mas eu para mim, acho que tem a ver com o tipo de utilizador. Tem, shopping carts para mim, shopping carts para mim, e não é só em videojogos, é em qualquer coisa online, shopping carts para mim, geralmente tem uma probabilidade de gerar um efeito de eu desistir da compra muito okay. alto. Ok? Fica versus... demasiado alto. Fica demasiado alto o valor, é isso? Ou acumula. Yeah, no entanto, pensa assim. Eu vou acumulando as coisas, vou juntando e de repente tenho 600 e tal euros de compras no tipo, okay. shopping cart. Não, okay. não consigo desistir só de dois, então desisto tudo. Yeah. Versus mas pensa se assim. A compra impulsiva me for permitida, que é ok, é inconveniência de comprar um sim, mas eu compro, já tenho aquilo que eu quero, eu compro, já tenho aquilo que eu quero, acabo por gastar muito mais dinheiro. Eu não estou a defender isto, ok? Eu só estou a dizer que é uma consequência que acontece a mim, portanto deve acontecer a mais pessoas. Mas agora pensa no satisfatório que é haver uma promoção de leva 2, paga 1, e tu metes dois artigos no coisa e de repente há um desconto direto logo. Uhum. O que eles dados faziam era eles davam, são tipo promoções que tu não podes fazer. Eles davam-te o voucher. Não, podias, porque eles davam-te o voucher. Lembras-te? Okay. Eles davam-te o voucher que dava-te 50%. Que ainda para mais funciona melhor para mim, mais uma vez. Yeah. Porquê? Porque depois eu tenho um voucher e a Jenna, eu não vou não gastar este voucher. Fuck that, estás a ver? Yeah. E tipo, eu o primeiro dinheiro que eu gastei na Epic foi por causa de um voucher. Sim. E a partir daí, a partir do momento que eu fiz a primeira compra. Já passei a comprar na Epic. Ou seja, mais uma vez, eu não estou a defender isto. Eu estou a dizer é que claramente há uma razão. Yeah. E eu consigo explicar, pelo menos na minha perspectiva, que essa razão funciona. Quando esta notícia do shopping cart saiu, eu vi isto como negativo. Não porque é estúpido, mas porque era género tipo, eu não acho isto uma ideia fixe. Eu não acho yeah. isto uma boa ideia. Mas pronto, mas sou eu não nunca tinha pensado nessa perspectiva, mas faz sentido. Enfim, é okay. isso que eu quero falar convosco esta okay, semana. Okay. Eu queria falar sobre o livro que estou a ler. Pode sim, ser? Que livro é que estavas a ler? Para acabar, estou mais ou menos um pouco para além de metade do, uhum. do livro. Eu estou a ver ler o Project Hail Mary uhum. do Andy Weir, que foi o mesmo que escreveu o The Martian. Ok. Okay. E eu li o The Martian, depois li o livro a seguir que ele lançou, que foi o daquele na Lua, o Artemis. Lembro-me disso. E, na minha opinião, eu gostei, atenção, eu gostei bastante do livro, mas estava abaixo das minhas expectativas no feel e afins. Já este, o Project Hail Mary, eu estou mesmo a gostar. Eu acho que se quem leu e gostou do The Martian, acho que vão gostar deste Project livro. Hail Mary. Eu ainda... Project Hail Mary, é. Yeah. Eu não acabei de ler o livro, por isso pode ser uma merda no fim. Pode ser uma grande aposta a partir de agora. Eu estou só a admirar, tu estás a ler algo que se chama Projeto Ave Maria, mas... Yeah, das coisas que eu tenho que eu... Sabes que eu dei, fez-me hesitar em pegar no livro. Yeah, mas pronto, mas eu estou a gostar mesmo muito do coisa. O Hail Mary é o nome da nave, neste okay. caso. Pronto. Cool. É isso. O Pina está desaparecido e há de voltar para a semana. Diogo, obrigado por teres vindo e por teres juntado connosco esta semana. Tranquilo, é tranquilo. Na boa. Fica até talvez no próximo ano eu talvez, sim, tendo em conta que só tens em dezembro, não é? Yeah. É provável que não apareças, não voltes a aparecer em dezembro agora no podcast. Portanto, até para o ano, não é? Fazer aquela piada. Aquele clássico. Beijinhos a todos. Próxima quinta estamos de volta para falar sobre videojogos. Deixem comentários, correções e coisas fixes. na zona de comentários, ou mandem coisas X para superpapseca@gmail.com. Obrigado, Diogo. Obrigado, Rui. Beijinhos a todos. Mantenham coisas de taladiça. Até à próxima quinta.